tido à minha frente Luciano Lourenço. Boa noite, Luciano. Qual é o seu destaque? Boa noite, Tapelini. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a vitória do Santos sobre o Palmeiras por 2-1 na Vila Belmiro. À minha direita, ele, André Fonseca. Boa noite, André. O que você traz para a gente? Boa noite, Tapelini. Boa noite, caro ouvinte. Eu trago a grande vitória por 3-0 do São Paulo. E ao meu lado, a nossa presença feminina na bancada, Maiara Costa. Boa noite, Maiara. Qual é o seu destaque? Boa noite, Tapelini. Boa noite, querido ouvinte. O meu destaque vai para o confronto hoje entre Djokovic e Tomás Bellucci. É, o brasileiro pintando na área. Vamos ver como ele vai sair, né? Mas, bom, sem mais delongas, vamos começar o nosso programa falando do Corinthians. Então, Flaviano, solta o hino do virtual campeão. O Atlético vai conseguir chegar no Timão. E o Corinthians já se sagrou campeão. Só falta agora ganhar do Coritiba e levantar a taça. É, o Corinthians que fez uma grande partida contra o Atlético Mineiro no Horto. É, fez o que todo mundo achava difícil, que era ganhar do Atlético lá. É, com uma grande disputa, um grande jogo, os jogadores deram sangue, mostraram que merecem ser campeões. E agora, como o Luciano disse, estão para cumprir tabela. É, o próximo jogo que tiver em casa provavelmente vai ganhar. Para o São Paulo. Exatamente, provavelmente pode ser que ganhe, mais na arena pode ser. Ganhe, e já mata aí. Acho que já está mais do que até virtual, mas acho que já está mais do que consagrado campeão. É, eu acho que todo mundo esperava no Corinthians. Esse jogo contra o Atlético do Corinthians fosse difícil, fosse um jogo disputado, o Corinthians massacrou o Atlético. Então, eu acho que, além de ser o time a ser batido, é também o time... Não tem mais como. Quem vai enfrentar? Se o Atlético era o que disputava ponto a ponto ali com o Corinthians para ser campeão, e o Corinthians foi na casa do Atlético e massacrou, não tem muito o que falar sobre isso agora. O Corinthians é ser batido? Sim, mas quem vai bater? O Corinthians massacrou de um jeito que não dá para ver um time que se equipare ao Corinthians. A troca de passe do Corinthians foi incrível. Principalmente no terceiro gol. No terceiro gol foi demais. Eu achava que não ia fazer aquele gol. Acho que nem o Luca conseguiu. Foi. Cara, ele entrou no segundo tempo e fez o gol. É um estrelismo grande ali, né? É, o Tite mostra que sabe substituir bem, né? Mesmo quando a gente acha que o Tite tá errado, ele mostra de alguma maneira que ele tá certo. Eu achei que o Tite ia recuar o time na hora. Quando ele colocou o Luca, eu fiquei surpresa. Eu achei que ele ia colocar o time todo pra trás. É uma característica, mas o Corinthians, né, faz alguns gols e fica acuado pra não levar. Só pro nosso ouvinte não ficar meio, estão falando do jogo do Corinthians, mas hoje é terça-feira. Lembrando que ontem foi feriado e a gente não comentou o jogo do Corinthians. Hoje a gente só vai dar uma breve resumida do que foi o jogo e opinar sobre esse time do Corinthians, que já é praticamente campeão. E pra você, Pedro Bezzulli, qual foi... Assim, o diferencial para o Corinthians ganhar do Atlético Mineiro e se sagrar praticamente campeão? Eu acho que nesse jogo o diferencial foi o meio de campo, mais uma vez, aquele setor de criatividade e de raça também. Eu acho que se o Corinthians não tivesse os meias que tem hoje, o meio de campo que tem hoje, não estaria na ponta como está agora. Porque o ataque do Corinthians só é efetivo por causa desse meio de campo e a defesa só é boa também por conta desse meio de campo. Então, acho que o meu destaque vai realmente... no meio de campo, muito efetivo. E é o melhor ataque, a melhor defesa, menos cartão amarelo, menos cartão vermelho. É, eu acho que esse meio de campo faz meio que essa argamassa, né? Ele conecta essas duas pontas, o ataque e a defesa. Então, se o meio funciona bem, o ataque funciona bem, tem mais criatividade para os atacantes e a defesa sofre menos ataques se o meio de campo funciona bem. Então, com o Jadson, Renato Augusto, Elias, eu acho que esse meio de campo do Corinthians posso arriscar dizer que é o melhor do Brasil atualmente. E o Rodriguinho caberia ali ainda? Eu acho que cabe. Quando o Elias não tá, ele consegue segurar as pontas lá do Elias, consegue fazer bem a função. E a gente falou a semana inteira, porque a gente tá fazendo aquele esquenta pro jogo de domingo, né, agora contra o Atlético Mineiro, e o Atlético acho que não ouviu muito bem o que a gente tava falando, né, porque o time praticamente não jogou aquilo que sabe, eu não sei, deu azar. Pra você, Luciano, o que faltou pro Atlético? O que faltou pro Atlético foi volume de jogo. Eu acho que o Tite, a formação tática do Tite, e como salientaram aqui, o meio de campo anulou a ligação, principalmente a ligação direta do Atlético Mineiro. As jogadas pelas laterais também não foram efetivas. O Levy Cup, por mais que ele tenha colocado sua força máxima em questão de jogadores, ficou muito aquém do que o time é capaz, na minha opinião. A marcação, principalmente dos zagueiros, o Gil e o Felipe, em cima do Prato, não deixaram o principal atacante do Atlético ter muita oportunidade de gol. Acho que, se não me engano, no primeiro tempo ele teve uma e no segundo, talvez duas. E a defesa focou muito no Prato. E os laterais do Atlético não tinham muito o que fazer. Até porque o próprio meio de campo do Corinthians dificultava muito essa conexão meio de campo-ataque. Então eles não conseguiam chegar com uma força muito, como podemos dizer assim, eles não conseguiam chegar com muita força para cima da defesa do Corinthians. É lembrar também que o homem de referência do Atlético, Lucas Prato, ele não recebia a bola. A gente percebe que o ataque do Atlético, ele precisa muito da ligação do meio campo com o ataque. E não houve o Corinthians toque de bola muito mais efetivo, lançamento, cruzamento. O Tite está conseguindo formar esse time aí muito bem. E é isso. Faltou a criação, você acha, Maior? Pro Atlético Mineiro? Olha, eu acho que o Atlético se perdeu com tudo no time. Eu acho que a defesa não foi bem, que acabou prejudicando o meio de campo. Foi tipo um jogo de dominó. Foi um sobrecarregando o outro que não conseguiu dar conta. Sim, acho que o gol fez eles sentirem uma pressão muito grande. Isso causou essa desordem. Eu acho que a pressão já veio desde antes do primeiro gol. Acho que o primeiro gol sacramentou essa pressão, esse nervosismo que o Atlético tava. Tanto que é até legal destacar a repercussão que os jornais mineiros deram para o jogo. Não foi o Corinthians que ganhou, foi o nervosismo que atrapalhou o Atlético Mineiro em campo. Então... É, já vai da prática de jornalismo da região, né? Acho que se você comparar uma manchete daqui de São Paulo, vai falar que o Corinthians ganhou. Mas isso também mostra que os próprios mineiros já sabiam desse nervosismo que o Atlético estava em campo. E eu falo, você me deu esse gancho agora, eu ia perguntar, mas acho que já está praticamente respondido. Faltou uma motivação para o Atlético? Faltou ação do Atlético? Ou foi mais o Corinthians que jogou melhor? Eu acho que o Corinthians jogou muito bem, só que faltou também aquela pitada mais para o Atlético, sabe? Aquele tempero da sazão. Ah, eu acho que uma coisa completou a outra. Eu acho que enquanto o Corinthians jogou muito bem, deu liga para o Atlético se perder em campo. O Marcos Rocha estava perdido em campo. No terceiro gol, cadê o Marcos Rocha? Eu acho que o time do Atlético estava perdido depois. Depois do primeiro gol, assim, foi aquele baque. Aí saiu o segundo logo em seguida e depois ninguém mais segurava ali o Atlético, porque foi realmente uma eles não esperavam, eu acho. E também o começo do jogo foi muito tático, assim, né? A gente não via muito chutes ao gol. Era mais as equipes estudando ali e vendo qual é o ponto fraco de cada um. O Atlético fazia uma pressão pequena, mas se você vê assim no primeiro tempo, a gente não teve muito chute no gol. E o Atlético tinha que ganhar a partida. Acho que faltou mais também uma ação assim, do Atlético para fazer o gol. E conseguiram anular o Lucas Prado. Eu acho justamente isso. Acho que o Atlético no começo foi um duelo. O primeiro tempo foi um duelo muito, muito tático. Como o próprio Tampini disse, os dois times se estudando muito. E no segundo tempo, o Atlético teve que correr atrás do prejuízo, porque sabia que se continuasse nessa brincadeira, talvez empatasse ou perdesse. Então, teve que correr atrás. E eu acho que esse correr atrás gera um nervosismo, uma pressão, aquela coisa de ter que representar em casa, tudo aquela coisa que a gente já está acostumado. Isso daí acabou quebrando as pernas do Atlético. Eu acho também que a confiança do Atlético no 8, ela se sobressaiu um pouco. Eu acho que o fato de eles terem pensado assim, ah, a gente vai jogar em casa, talvez a gente consiga diminuir a distância de pontos e tomar o gol, isso desestabilizou totalmente. Eu acho que todo clube que disputa algo, tem uma disputa direta e toma o gol como rival direto, eu acho que isso que acabou com o Atlético. E a partir disso, a partir do primeiro gol, o Atlético não jogou mais. Lembrando que essa foi a maior derrota do Atlético jogando no Horto, né? Depois que o Mineirão estava sendo reformado, o Atlético jogando no Horto, começou a ganhar e só jogava ali. Essa foi a maior derrota, uma derrota de 3 gols de diferenças e que acarretou a 11 pontos de vantagem do Corinthians. Corinthians agora líder absoluto do Campeonato Brasileiro com 73 pontos. O Atlético em segundo lugar com 62. Já era, né? Já era. É, pode ser que sim. Correr atrás é muito difícil. O Corinthians teria que perder vários jogos e o Atlético só ganhar. Não, faltam 5 rodadas para acabar. Se o Corinthians empatar ou ganhar, e é contra o Coritiba em casa, então acho que você já, né? O Coritiba tá nessa draga e o Corinthians ganhando de todo mundo em casa ainda. Já entrega o título. E o Atlético vai jogar contra o Figueirense fora de casa. O Figueirense é precisando do resultado. O Figueirense que já eliminou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Então, eu acho. Pra mim, vai acabar já nesse fim de semana do campeonato. Não, e tem que lembrar também que antes do jogo teve uma confusão das redes sociais do Clube Atlético Mineiro com o Corinthians, porque segundo alguns jogadores do Corinthians, a torcida soltou rojão na frente da concentração do time paulista. E nas redes sociais, os times trocaram farpas. O time do Atlético Mineiro depois até escreveu que, ao contrário dos torcedores do time dele, os torcedores do Corinthians soltam rojões em pessoas inocentes, escreveram no Twitter. Uma outra coisa que vale a pena lembrar desse jogo foi um episódio lamentável da torcida do Atlético jogando água, objetos, até cuspindo algumas vezes no técnico Tite do Corinthians. O Tite teve que colocar um casaco, um touca, capuz, e tava um calor. Tava um calor lá no Horto, e aí a torcida só parou, entre aspas, né? O Levi pediu. Então isso não é compreensível. É, exatamente. Isso só acontece porque a gente sabe que não tem punição para esse tipo de torcedor, né? Não tem um estatuto, uma lei específica para isso, né? E como o Tite disse, isso eu acho também é educação, é em casa que você aprende a respeitar o outro, não a polícia tem que fazer isso. Isso eu acho que é da educação de cada um. Bom, já falamos do Corinthians, o líder do campeonato. Tivemos também Clássico Paulista nessa rodada de domingo. Então, Flavião, primeiro solta o hino do mandante, o hino do vencedor, que foi o Santos. Agora solta o hino do visitante, o Palmeiras. Times vão se enfrentar ainda esse mês, já 25 de novembro, e depois no dia 2 de dezembro, pelas finais da Copa do Brasil. Neste primeiro confronto, o Santos ganhou de 2-1, gols de Ricardo Oliveira fez o segundo gol, né? O primeiro foi o Thiago Maia e o Dudu diminuiu para o Palmeiras. Para você, Pedro, ganhou o favorito mesmo pelo Santos? Ganhou o Santos em casa, é um time a ser batido, é um time que joga muito bem em casa, tem todo o apoio da torcida. É um time que parece que se transforma quando está lá dentro. O Ricardo Oliveira sempre aquela referência no ataque, o Lucas Lima no meio, até o Gabigol fazendo grandes assistências para o Ricardo Oliveira, né? Eles parecem uma dupla que funciona muito bem. Então, acho que eles eram favoritos e só confirmaram isso. Não da maneira que eu achei que ia ser uma vantagem mais larga, mas o Palmeiras até que segurou bem. Eu queria colocar em debate aqui na mesa sobre sobre a comemoração do Ricardo Oliveira. Vocês acham que foi ironia ou foi só uma surpresa com o gol, como ele disse? Foi ironia, sim, na minha surpresa com o gol. Nossa, eu nunca faço gol mesmo. Ricardo Oliveira tinha um jogo no Allianz Parque, teve uma troca de farpas entre o Ricardo Oliveira e o Fernando Prass. É interessante também a gente pensar que são jogadores experientes, um pouco mais velhos, né? E com atitudes de moleque, né? Engraçado isso. Eu acho isso sensacional. Eu gosto dessa ironia, dessa... É, uma coisa mais característica, acho que tem aos tempos, assim, é uma coisa mais do Santos. Isso. Tem vários jogadores referências que fazem muito essa... brincam muito com essa coisa de ironia e várias brincadeiras. Então tem aquela coisa que a gente fala que é o futebol moleque, lembra do Neymar, do Robinho, que faziam dancinhas. Eu acho que isso é uma coisa que está virando tradição no Santos. Mas não falta isso no geral para todas as equipes? Então, depende. Tem uma linha muito tênue entre você fazer uma brincadeira e comprar uma briga. Porque a partir do momento que você faz, o seu adversário não necessariamente entende da maneira que você quer transmitir. Então, se você não fizer a brincadeira muito bem feita, você pode comprar uma briga, é um problema que a sua diretoria não vai aceitar. Até porque no primeiro jogo no Allianz Parque, no Brasileiro, não foi uma brincadeira do Ricardo Oliveira ou brincadeira do Fernando Prass. Na verdade, o Fernando Prass disse que ele levou um soco do Ricardo Oliveira e começou toda a... Pois ele entrou com aquela trombada lá. É, daí o Ricardo estava dando entrevista pós-jogo, daí o Ricardo Oliveira disse que o Fernando Prass tinha pisado no pé dele. E daí começou, daí agora também, vamos ver como que vai ser na final, né? E teve também, acho que era o Ricardo Oliveira nesse jogo do Allianz Parque, pelo menos ganhou de 1-0, né? Foi. Aí o Ricardo Oliveira estava dando entrevista, e o Fernando Prass passou atrás dele. E aí deu aquela paulistinha, né? Tipo, rapidinho, aí o Ricardo Oliveira falou, você viu o que ele fez? É, falou que tinha pisado no pé dele. E aí foi uma... Desde esse jogo eles estão trocando farpas. E aí agora no jogo da Vila Belmiro, o Ricardo Oliveira fez uma falta, não lembro o que aconteceu, eu sei que o jogo estava parado, aí o Fernando Prass estava reclamando com o árbitro e nesse momento o Ricardo Oliveira chutou a bola nas pernas do Prass, né? Aí começou de novo os dois ali a discutir. É, o que aconteceu aqui, o Ricardo Oliveira estava cara a cara com o Fernando Prass, só que daí foi dado impedimento e o Ricardo Oliveira continuou e o Fernando Prass foi reclamando. Daí o Ricardo Oliveira estava atrás, o Fernando chegou e chutou a bola nele, mas assim, foi um chute fraquinho. E o Fernando Prass já chegou, caiu no chão, já começou a reclamar para o juiz. E no gol, o Ricardo Oliveira claramente foi uma ironia, porque ele fez aquela cara de, ué, você não ia pegar esse chute? E aí virou para o Fernando Prass e quase apontou assim para ele. Peguei de comadre, né? Ah, mas para você, André, faz parte mesmo assim ou passou do limite um pouco? Ah, isso tem que ter. Eu lembro daquela época do Edmundo, desses grandes craques que hoje está em falta, né? Falta um cara assim, um cara para brincar no futebol. Certo, Mayara, você acha que... Faço mais uma pergunta para você. Passou dos limites ou faz parte? Não, eu acho que a comemoração do Ricardo Oliveira, fazendo aquela careta, enfim, ironizando, provocando, acho que essa provocação faz parte e é até boa para o futebol, porque... Aí depois você, no dia seguinte, o torcedor vai lá e fica zoando com a cara do amigo. Mas isso acho que é um pouco perigoso, né? Porque o torcedor brasileiro não tem fama de ser muito raiva. Aí o limite vai do torcedor. Exatamente. Eu acho que essa provocação de fazer careta, dizer que isso eu acho super aceitável e muito bom. Mas o que estava acontecendo nos jogos anteriores, eu já acho que já é um pouco além do limite. Eu acho que tem essa linha muito tênue. Tem que saber dosar a brincadeira, senão acaba comprando uma briga aí feia. É, e lembrando que em 1993, no primeiro jogo contra... foi Palmeiras e Corinthians, né? Em 1993, teve aquela provocação do Viola, né? Que ele falou agora. E assim, na época, os jogadores do Palmeiras falavam que o Luxemburgo usou isso na concentração quase todos os dias. Ficava passando esse vídeo e isso mexe com o grupo de jogadores, né? Talvez o Marcelo Oliveira possa usar dessa provocação do Ricardo Oliveira para falar assim, olha, ele tá provocando a gente, vamos mostrar que a gente pode ganhar. Aí eu acho também que faz parte do futebol, porque antes a gente assistia futebol, assim, a gente via os jogos pela TV, e via aquele jogador provocando, você fala, na próxima vez que a gente jogar contra vocês, vocês vão ver. Você vai usar isso como fator motivacional, aquele famoso cutucar um só com a vara curta. Mas isso é importante lembrar que tem que ficar dentro das quatro linhas, porque não adianta nada depois, como a Mayara falou, você vai provocar o seu amigo, tudo bem, brincadeirinha, beleza, mas aí depois, né, se alguém entende errado, toma as dores do próprio jogador. Eu acho que o problema é ficar com a torcida mesmo. Que jogador entre jogador, ele beleza, ele se acerta. Eles nem podem brigar muito, porque tem todo aquele problema de diretoria, imagem do time. O problema é com o torcedor mesmo. Tem torcedor, toma as dores do jogador e isso pode caminhar para um lugar, um uma direção muito ruim, né? E também provoca, aí depois troca a camisa, acabou. É que nem um exemplo recente que aconteceu, foi entre São Paulo e Santos, acho que foi no Brasileiro do ano passado, que São Paulo ganhou de 3-2, que o Gabigol, o Gabriel, ele tava incomodando o Rogério Ceni, assim, né? E aí eles ficavam trocando provocações dentro do jogo. Depois. Aí depois mostrou uma imagem assim, já tipo aos 40 minutos do segundo tempo, já o jogo tava praticamente definido. E aí o Gabriel deu pra ver, entrou lá piada e falou, depois você troca a camisa comigo, ele falou, deixa comigo, não sei o quê. Faz parte do jogo, acho que quando fica lá, faz parte do jogo. Eu acho que essa briga entre Fernando Praz e Ricardo Oliveira tá me lembrando muito a briga do Valdívio com o Rogério Ceni, né? Mas o pessoal. Teve um jogo até que o Valdívia fez um gol, o Rogério Ceni tentou passar a perna do Valdívia. Aquele chororô do Valdívia. Isso eu acho que é do futebol. Você provoca o seu adversário. Isso desde sempre tem, né? Um tanto que fica entre as quatro linhas. Exatamente. E pra vocês, aqui eu vou colocar na mesa essa pergunta. A gente pode colocar esse jogo como parâmetro para a final da Copa do Brasil? Ou são jogos totalmente diferentes, iguais, porém com diferentes, vocês me entenderam, né? Olha, eu acho que é muito cedo ainda para afirmar qualquer coisa. É lógico que não vai sair muito dessa linha. Santos sempre favorito em casa, o Palmeiras, lógico, não é um time pequeno qualquer, é um clássico. Um clássico a gente nunca pode definir vencedor, né? Agora, eu acho que até o próximo jogo das definições da Copa do Brasil ainda tem muito treino, muita concentração e tem muita bola ainda para rolar até lá. Eu acho que o jogo na Vila ele pode servir como parâmetro no sentido que o Santos é muito forte em casa. Mas se a gente for pensar que o Palmeiras agora tem a volta de alguns jogadores importantes como o Arouca, Cleiton Xavier, essa final com o clássico ela tem muitas variáveis. É a variável de ser clássico, é a variável de ser uma final de Copa do Brasil e também com a volta de alguns jogadores. Talvez aqui o mesmo, muita coisa possa mudar. O time do Santos talvez não possa estar muito transado, o time do Palmeiras possa dar uma recuperada. São muitas variáveis. Eu acho que uma das variáveis que mais pode pesar para essa comparação não ser tão forte assim do jogo do Campeonato Brasileiro com o da Copa do Brasil é que a Copa do Brasil foi uma competição de mata-mata. E ali vale tudo. No último jogo, são dois jogos que valem um título. Eu acho que isso faz a diferença para o jogador na hora de entrar em campo, na hora de ir buscar o gol, enfim. Eu acho que essa diferença é gritante. Por exemplo, você entra, o jogador vai entrar no campo sabendo que ele só tem aquela oportunidade. É aquele jogo e mais um, e olha lá. No Campeonato Brasileiro, o ponto corrido, ele sabe que sim. Tem que ganhar aqueles 3 pontos, mas se não ganhar, tem como correr atrás, enfim, eu acho que toda essa diferença. Tô vendo aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, o Santos com essa vitória foi a 53 pontos, está em quarto colocado, empatado com o São Paulo, que está em quinto, mas o Santos tem mais saldo de gols, e o Palmeiras ficou em nono com 48 pontos. Eu pergunto para você, André, até chegar essa final da Copa do Brasil, vão ter ainda jogos do Campeonato Brasileiro? Hoje a gente vai falar dos jogos do Palmeiras e do Santos até o dia da final da Copa do Brasil. Para você, os times devem priorizar também o Brasileiro? Afinal, eles lutam pelo G4, os dois times. O Santos está mais perto, mas o Palmeiras também tem chance. Ou se guardar para a final? Olha, depende. Depende dos jogos que forem ter. Se for, por exemplo, contra um Vasco, times da zona de rebaixamento, dá para você colocar um time em reserva. Mas se for, tipo, o jogo contra São Paulo, Corinthians, equipes grandes, equipes de cima da tabela, aí você precisa colocar os titulares, você precisa colocar uma equipe engajada que entre lá para ganhar os 3 pontos. Ó, vou falar aqui para vocês qual é a tabela de cada um durante essa pausa na Copa do Brasil, e aí a gente vai ver se vale a pena ou não poupar os jogadores. Na 34ª rodada, no dia 8 de novembro, o Palmeiras vai jogar contra o Vasco, em casa, às 5 da tarde. É um jogo para poupar titulares, Luciano? Eu acho que não, principalmente porque no próximo final de semana, a final da Copa do Brasil ainda vai ter um tempo. O Palmeiras, embora esteja um pouco distante do G4, ainda está na luta. Mas é aquele negócio, se o Palmeiras também perde esse jogo, que, pensando em Palmeiras, o Palmeiras perdeu muitos pontos para times da parte de baixo da tabela e ganhou de times da parte de cima. Se o Palmeiras perder esse jogo, talvez o Marcelo Oliveira pode até pensar em entregar, né? E será? Eu acho que sim, na minha opinião. Se perder mais um jogo, fica muito difícil a disputa, principalmente se São Paulo e Santos ganharem. Não sei, do jeito que é a nossa cultura do futebol brasileiro, né? Eu também não duvido nada que ele vá ser demitido. Bom, o Santos... Não é demitido, não. Nossa, o que eu falei? Agora eu acordei. Bom, o outro jogo vai ser Joinville e Santos nessa rodada. Ou seja, o Palmeiras pega o Vasco e o Santos pega o Joinville, só que fora de casa. Pedro, é um jogo também para testar ou deixa os titulares de lado? Eu acho que é um jogo que para o Santos dá para testar. Você coloca ali um jogadores que estão ganhando destaque agora, alguns reservas que você vê que tem potencial realmente para dar uma testada, ver como ele está entrando, engajando com a equipe, ver tudo bonito, até porque contra o Joinville, que acho que é o penúltimo da tabela, não tem muito o que arriscar, o Santos já está numa posição boa. E se vê que ele está apertando, que eu duvido que vai acontecer o jogo, coloca logo, substitui, coloca os titulares e mata o jogo. Eu acho que o Santos não vai ter muito problema para passar em cima do Joinville, não. É só para falar que o Santos, na próxima partida, que vai ser contra o Joinville, não vai contar com o Gustavo Henrique e o lateral esquerdo, o Zeca, porque eles receberam o terceiro cartão amarelo. Então, já são dois a menos, duas posições que vai ter que mexer de qualquer jeito. E o Zeca é relativamente novo também na posição. Então, vai ter aquele rodízio de posição necessariamente. Lembrando que até a final da Copa do Brasil, três rodadas do Brasileiro vão acontecer. A 35ª vai ser já no dia 18, ali começa a rodada. O Palmeiras joga 18 é quarta-feira, né? 18 é quarta-feira. Vai jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E o Santos, cadê o Santos? Vai jogar contra o Flamengo em casa. Aí eu acho também que não é pra poupar, né, Luciano? Sim. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo, né, no Allianz Parque contra o Atlético Paranaense, inclusive foi o jogo que o Gabriel se machucou, o volante Gabriel, que para a torcida palmeirense está fazendo muita falta. Mas o Santos, ele pega o Flamengo que está numa... O Flamengo está tocando. Naquele negócio de ficar lá e... Começou com uma continuidade boa, agora está pipocando. Não vence faz quanto? Faz mais de cinco jogos. Acho que são seis jogos, pelo menos. Vai ser Flamengo e Santos lá na Vila Belmiro, né? O Santos ganha seguramente. Agora, Palmeiras e Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada é um jogo complicado para o Palmeiras. Até porque o Atlético Paranaense, por mais que não esteja nem lutando para não ser baixado, nem para o G4, quer ganhar em casa, né? Não, é um time que dificulta sempre, né? Vai jogar na casa deles é difícil, mas acho que o Palmeiras tem futebol para ganhar. Já foi mostrado nesse campeonato que não é impossível vencer o Atlético Paranaense lá. Então, eu acho que o Palmeiras tem elenco, tem futebol para ganhar esse jogo. Eu acho que dá para ganhar. Mas agora sem o Gabriel, dá para ganhar? Tá jogando sem o Gabriel faz muito tempo. Então. E tem o Arouca que vai voltar, o Thiago Santos, que é o brasileiro, está fazendo. Aquele que veio da base também, como ele chama. Matheus Salles. Teve uma estreia boa pelo time do Palmeiras, jogou bem no último jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense. Dá para ganhar, mas não é um jogo fácil. E o último jogo antes dessa final vai ser no domingo, dia 22 de novembro, Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque. O Cruzeiro também, né, mais ou menos, não tá querendo nada nesse Campeonato Brasileiro. E o Santos tem uma pedreira, enfrenta o Coritiba fora de casa. Aí eu acho que os dois times vão poupar nessa última rodada antes das finais. Eu acho que ninguém vai correr o risco. Não. Já pensou se você perde um Ricardo Oliveira? Então, Mas aí pode depender de como vai estar tabela, Luciano. E lembrando também que o Santos é um dos piores visitantes do Campeonato Brasileiro, né? Só tem uma vitória fora. Ao jogar contra o Coritiba, o Palmeiras perdeu, inclusive, contra o Coritiba lá no Couto Pereira. O Palmeiras joga contra o Cruzeiro no Allianz, né? Isso. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo lá no Mineirão por 2-1. Mas vai ser aquele jogo que todo mundo vai poupar. Ninguém vai querer se arriscar. imagina o Santos, eu acho até menos, se preocupa menos com isso do que o Palmeiras, né? Se o Palmeiras, por exemplo, perde outro volante, daí não tem meio campo. Eu acho que o Santos tem mais reservas de mais qualidade atualmente que o Palmeiras. O Palmeiras, a maioria dos seus jogadores está tudo no departamento médico, de novo. Aliás, o Palmeiras acho que tem uma maldição com isso, né? Parece que os jogadores gostam, os jogadores bons se lesionam e desfalcam o time por muito tempo. Agora, eu também acho que vai ter uma... Eles vão botar todas as reservas, não vão arriscar. Porque deixar o espetáculo mais bonito para a final, né? Ter mais segurança com uma equipe mais bem treinada e mais entrosada. Bom, temos ainda muito tempo para falar sobre isso. Lembrando que o jogo vai acontecer só no dia 25 de novembro, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Então, bom, ó, a gente já falou de Corinthians, já falou de Santos, de Palmeiras. Agora, o último grande de São Paulo, Flavião, solta o hino do São Paulo. No sábado no Morumbi e ganhou fácil, né, Dragão? Fácil, 3-0 pro Tricolor. Fácil, foi fácil, mas o que eu mais gostei foi o uniforme. O jogo em si foi horrível. Por quê? São Paulo já desistiu do campeonato. Será? Eu acho que não, sim. Né? Sim. Eu vou São Paulo tá em quinto, não vai desistir do campeonato. Por que vai desistir do campeonato? Ele tá em quinto, brigando por G4. Tem os mesmos pontos do Santos. E foi eliminado na Copa do Brasil, o único que resta o Brasil. São Paulo só resta o São Paulo empatar. Porque assim, vamos supor assim, que o Santos fique em quarto. São Paulo é o primeiro para ficar em quinto. Não tem, o Internacional não vai ganhar o ingresso. Sim, mas o São Paulo deve ficar em quarto. Só se ele ficar em quinto, o Santos tem que ganhar a Copa do Brasil. Sim, supondo que o Santos já vai ganhar a Copa do Brasil. Você está falando que o Santos já vai ganhar a Copa do Brasil. Tô cavando já. Profecias aqui na Liga do Norte. Pra você, Luciano, São Paulo tinha que jogar assim contra o Santos ou jogos diferentes? Como foi a atuação do São Paulo pra você? Eu acho que não dá pra comparar o time do Sport com o Santos, principalmente o Santos na Vila Belmiro, que a gente já falou várias vezes aqui, que é super forte, né? Inclusive, se a gente for falar um pouco dos jogadores, o Pato, depois do jogo, falou que muito pouco provável que ele continue no Tricolor Paulista. Foi esse jogo, foi o outro, acho que foi contra o Santos, na eliminação. Ele já falou que ele vai sair de São Paulo e não vai ficar pro ano que vem. Mas o São Paulo jogou bem, a gente, você não pode falar, eu acho que não acho que foi um jogo ruim. Mas assim, não foi bonito de ver, mas São Paulo foi eficiente, fez 3 gols, 3 pontos. Por exemplo, eu tava no barzinho no dia. Eu virava pra ver o jogo. E não saía nada, não acontecia nada no jogo. Demorou pro São Paulo, mas acabou. O São Paulo tem uma equipe boa, mas ela tá muito truncada. Acho que eles não estão se achando. É como eu sempre falo aqui, o São Paulo tem um bom ataque e um meio de campo que ainda não se achou. E a defesa, né? A defesa, a gente nem fala nada da defesa. Como assim, cara? Uma defesa boa. É tão bom que o Rodrigo Caio teve que voltar pra zaga e jogou bem. Ele foi até um dos melhores da rodada, aqui segundo um site de esportes muito famoso aqui, que eu não posso falar mais para não fazer propaganda. Mas, Bayara, o que você quer falar pra gente? Não, eu queria dar um destaque pro... Eu achei que o Denis atuou muito bem. O Denis... Vai ter na reserva? Sim, né, Rogério Ceni? É o fim desse ano, né? Vamos ver, né? Se ele não prolongar o contrato. A gente vai só sair quando ganhar um título. Então vai sair, né? Do jeito que tá. Mas eu acho que eu gostei muito da atuação do Denis, achei que ele foi muito seguro no gol do São Paulo, dentro do possível com a defesa do São Paulo, né? Apesar de, enfim, aquela defesa não ser lá, tudo isso que o torcedor de São Paulo gosta. O goleiro não pode ser o Denis, ainda mais que tipo, sempre reserva. O próprio Rogério Ceni, que eu acho melhor que o Denis, não consegue fazer milagre com aquela defesa. Sim. E olha que ele já fez umas defesas que são muito difíceis com besteiras da própria defesa. Não foi nem mérito dos outros atacantes, foi desmérito da defesa. Então, se você conseguir se destacar um goleiro com essa defesa, então meus parabéns, você é um bom goleiro. Então, ele não lutou, desculpa, mas só uma observação, que o Denis não tomou gol nesse jogo. Você não toma gol com essa zaga do São Paulo, nossa. É mérito. Seleção brasileira. acho que, assim, para o Denis, que veio de lesão, está na reserva há muito tempo, e todo mundo dizia que o Denis devia entrar porque ele não era bom goleiro, que o Renan Ribeiro tava, era muito melhor. Sim, o Renan Ribeiro é um ótimo goleiro, mas eu acho que o Denis provou ontem que ele é muito capaz de suprir o Rogério Ceni. Não, como a gente disse aqueles programas, no último programa, não é questão de ídolo, mas é questão do... Exatamente, mas questão de goleiro, sim, com certeza, pode muito bem suprir. Em questão de eficiência, o Denis foi muito mais eficiente que o Renan Ribeiro nas partidas que jogou. É, porque é que o Denis está mais tempo, né? Esse ano... Ele está mais tempo. É. O Denis está desde 2009 no São Paulo, para vocês terem uma ideia. Foi aquele tempo que o Rogério quebrou o tornozelo lá no treino. E ele Denis... teve a esperança, sim, que ele poderia não. Só que não. É, mas aí ele chegou uma boa parte da temporada. É, mas aí, comparando esse ano, o Renan Ribeiro jogou mais, até porque o Denis estava mais chegando. Mas o Doriva chegou e cravou o Denis como substituto imediato do Rogério Ceni. Falou que está mais tempo aqui no São Paulo, então ele merece a primeira vaga. Só falando do Doriva, eu ouvi hoje, eu não vou lembrar de quem é a fonte, me desculpe, mas que o Doriva talvez não fique no São Paulo, que a nova diretoria está analisando, que provavelmente ele vai sair. Então, eu acho que esse já começa a ser um grande problema a ser pensado. Se isso realmente aconteceu, o técnico acabou de entrar e a diretoria nova já vai querer tirar. Enfim, eu acho que é de novo o problema da diretoria interferindo no futebol de São Paulo. A diretoria nova do São Paulo tem dois nomes para comandar o São Paulo ano que vem. Ana Muricy. De novo. De novo. Eu vi que ele é pro Flamengo. E o outro é o Falcão, que tá no Sport. Será? Eu ouvi falar também do Cuca, que tá na China agora, que era do Atlético Mineiro. Mas são só especulações e também a gente nem sabe também se o Doriva vai ficar. Tem mais uma especulação, Lugano, hein? É, então eu ia falar disso agora, já que a gente começou a falar de diretoria, de negociações. Boatos que o Lugano vai voltar para o São Paulo, principalmente agora que o Rogério Ceni vai se aposentar e não vai ter aquele líder, aquele ídolo para a torcida do São Paulo. O São Paulo até parabenizou o Lugano ontem, foi aniversário dele, parabenizou nas redes sociais, aí todo mundo ficou, oh, será que vai voltar, será que vai voltar? O filho do Lugano também já colocou fotos no Instagram com legendas assim meio suspeitas. Não vai ter nenhum do São Paulo e tal. Mas você não tem ídolo, o Luiz Fabiano? Vai sair também. Vai sair o Pato, vai sair o Rogério Ceni, a parte que funciona do time, que legal. Pois é, né? Vai ficar lá o Lucão, o Ianco, vai ficar legal. Mas eu acho que, assim, pensando numa zaga do São Paulo, é lógico que tem um cara que já teve toda essa história no São Paulo, tudo bem, mas eu não acho que é uma vantagem trazer o Lugano fim de carreira para o São Paulo, talvez para o torcedor seja legal. Uma jogada de marketing, talvez. É, uma venda de camisas. Mas eu acho que, pensando em jogo, assim, eu acho que não vai fazer tanta diferença, não, até porque se a gente pegar os jogos que ele tem feito, a gente percebe que não tem mais velocidade. Mas agora analisaram os jogos dele no Cerro Porteño, né? O time que ele está defendendo agora no Paraguai, e o time sofre poucos gols quando ele joga. Mas a gente viu a Copa do Mundo, viu que ele não é o mesmo Lugano, né? Não dá pra comparar também com o Campeonato Uruguai. Sim, mas será? A gente vai ver se ele vier, mesmo se ele voltar, a gente vai ver essa comparação. Tomara que o Lugano ainda esteja jogando um bom futebol pra acertar essa zaga do São Paulo, né? Ele vai voltar pra quebrar a canela. É, isso é já a nossa... Nem novidade, né? Tem Lugano. E outra coisa também, outra movimentação que está acontecendo no São Paulo é que o Maicon, o volante que pertence ao São Paulo, está no Grêmio. Ele quer ficar no Grêmio. O contrato dele com o São Paulo vai até dezembro de 2016. Como ele quer ficar no Grêmio, o São Paulo quer propor uma troca entre os jogadores, entre São Paulo e Grêmio, muito parecido com o que aconteceu entre o Souza e o Rodolfo. Agora, o São Paulo está estudando, ele deu a possibilidade que quer o Jeromel, o zagueiro do Grêmio, em troca do Maicon. Só que o Grêmio não quer liberar. O Grêmio falou que por 6 meses apenas, porque depois de 6 meses ele pode assinar um pré-contrato, né, se ficar livre do clube. E aí o Grêmio está pensando melhor se não paga uma multa, que é hoje gira em torno de 9 milhões de reais, para ter um Maicon em definitivo. Vale a pena? Não, nossa. 9 milhões? Nossa. 9 milhões de reais para ter um Maicon. O Maicon que é titular no Grêmio hoje é capitão. Legal. Não, o sou legal, né? 9 milhões é muita grana. É porque o Grêmio não tem tanto dinheiro assim. Mas nem pra um almoço. Eu ia ficar com esse cara. Almoço? Depende aonde, né? É. Bom, isso ainda vai rolar ainda demais. Tem o Marcelo Cirino, que o São Paulo tá de olho também. Isso a gente vai conversar. O São Paulo tá de olho em todo mundo, né? É, vai trazer o cara da base. Ele deve 300 milhões, não vai mais ao Nordeste. Então, o São Paulo não tem dinheiro, então ele vai contratar as pessoas à base de troca. Porque o Marcelo Cirino tá afastado do Flamengo, né? Então, ele vai pegar as que ele tá achando, assim. Ah, vai que dá certo, quem sabe? Não sei, né? Eu tô ligado em Ferreira dos clubes. Ah, me parecendo em Palmeiras de 2013, 2012. Já o cara colocando o Zica no São Paulo aqui, já. Ele, não é a primeira vez que ele faz isso, hein? Mas, bom, já falamos. Se precisasse, né? Já falamos de Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo. Vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí, a gente já volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. E aqui, você sempre encontra educação de qualidade. O ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Já falamos tudo dos grandes clubes de São Paulo. Agora vamos mudar de esporte, hein? Hoje foi rápido. Já falamos de futebol no primeiro bloco e agora outros esportes no segundo bloco. Vamos falar agora da Liga de Basquete dos Estados Unidos, a NBA. Tivemos jogos ontem e vamos ter jogos hoje. Os principais jogos de ontem foram Cleveland Cavaliers contra o Philadelphia 76ers. O Cleveland ganhou de 107 a 100 com LeBron James batendo um recorde. É o jogador mais jovem a fazer 25 mil pontos na sua, ao longo da carreira. Óbvio, né? 30 anos. Pedro, é uma nova lenda surgindo? É uma nova lenda. Ele já fez, já tem um nome e só está se concretizando cada vez mais. É um cara que ainda tem uma carreira, acho que, longa no basquete. E ele tende só a aumentar e distanciar cada vez mais esse recorde. É, acho que até ele se aposentar vai demorar muito ainda para surgir um cara que vai bater esse recorde, porque ele só bateu agora, então ele vai, sei lá quantos anos será que ele demora, ele vai demorar para se aposentar. Mas o Kevin Durant não pode bater esse recorde? Você acha que o Kevin Durant não tem um prospecto? Olha, eu acho que assim, ele pode estar próximo, só que é o LeBron, né, cara? Então o LeBron ele vai distanciar muito ainda vai demorar muito, ele vai abrir muito mais essa vantagem e acho que vai ser difícil de ser batido. É que assim, se a gente considerar o Tim Duncan, vai, tem 38 anos e está jogando ainda, não como ele jogava antes, mas está razoavelmente. Falando em Tim Duncan, depois eu tenho uma outra notícia, uma curiosidade importante. É, o LeBron James tem 30 anos. Vamos supor que ele joga até os 38. Até os 34, assim, ele vai estar jogando muito ainda. Então, eu acho que, não sei se alguém alcançar ele. Lembrando que o Kobe Bryant é o segundo nessa lista. Ele fez 25 mil pontos na carreira com 31 anos. O LeBron vai completar 31 ainda, só que falta, acho que, 2 meses. Por aí, um pouco mais de 2 meses. Outro jogo de ontem foi o San Antonio Spurs do Tim Duncan. Venceu o New York Knicks por 94-84, jogo em Nova York, e foi marcado porque o trio Tim Duncan, Manu Ginóbili e o Tony Parker se tornou o trio mais vitorioso da história da NBA. Então, já é uma marca histórica aí para esse time do Spurs, que foi campeão na temporada passada, duas temporadas atrás. Outro jogo, vamos ver aqui, foi dele, né? Stephen Curry, de novo, fazendo a diferença para o Golden State Warriors. Pedro, sabe quanto foi o jogo? Não faço ideia. Só um pouquinho, só. 119-69 em cima do Memphis Grizzlies. Stephen Curry de novo fazendo 30 pontos e ninguém segura esse cara. É, ele dando jus ao prêmio de MVP da temporada passada. Ele é um jogador jovem e como joga esse cara? Ele está em todos, está tá em rebote, cesta de três, ele continua fazendo muitas cestas de três. É um cara que a defesa, o time adversário tem muito medo de enfrentar esse cara, porque ele consegue ser o cestinha em quase todos os jogos que ele faz. Lembrando que ontem também tivemos o jogo entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. O Rockets tinha perdido três seguidas, né? A gente teve quatro rodadas agora. Três seguidas, estava jogando em casa, estava perdendo, ia perder o jogo, mas aí conseguiram virar. O James Harden começou a fazer bola de três, que ele não fazia faz um tempinho, e aí conseguiu a vitória por 110 a 105 na barba para o time vice-campeão da conferência. James Harden, que mostrando o poder da barba, como você mesmo falou. Hoje também temos vários jogos interessantes. Deixa eu ver aqui, é uma lista de só dos jogos legais. Não quero falar dos outros chatos, não. Ó, o Lakers vai jogar hoje, gente. É importante. Lakers contra Denver Nuggets. Esse jogo vai ser muito chato, porque as duas equipes são muito ruins. Mas a gente torce aqui pro Lakers, é isso aí. Todo mundo torce pro Lakers aqui. Eu não quero nem saber. Aqui é Lakers. Falta, lembrando que são três derrotas seguidas. Tamo bem. O Lakers é muito comunista. Eu não, não. O que, que é isso? O senhor tá com uma camiseta do Lakers aqui. Não tô, é mentira. Vai enviar do Lakers. Boa, pintado de roxa maravilha. Hoje eu vim diferente. E o jogo que vai ser televisionado hoje no Sport TV? É isso mesmo. Atlanta Hawks contra Miami Heat. O Thiago Splitter agora, né? No Atlanta Hawks contra o Miami Heat de Chris Bosh. Pra você, Pedro, quem é o favorito? Eu acho que o Atlanta Hawks. Vou torcer pro Thiago Splitter. Brasileiro, e vamos que vamos. Ah, eu acho que vai dar Miami, não sei. Se bem que o Atlanta fez uma boa temporada no passado, na temporada passada, mas perdeu alguns jogos em casa. Mas o Heat não tá ganhando jogos com uma larga diferença, pelo que eu tô acompanhando. Então eu acho que o Atlanta tem chance de vencer, e não é um jogo assim dos mais difíceis pro Atlanta. Eu acho que tá bem equilibrado. É, vai ser bem legal esse jogo, lembrando que vai ser às 10h30 da noite, horário de Brasília. Antigamente o Heat tinha o fator LeBron, agora o LeBron tá no Cavaliers, perdeu tudo. Agora só tá com o Bosh do N-Wade, lembrando que nem pros playoffs classificou o Miami, né? Então tá difícil, mas tá ganhando jogos agora, ganhou dos Rockets fora de casa, então tá se erguendo. Outro jogo também, New Orleans Pelicans contra o Orlando Magic, que fez aquele jogo extraordinário contra o Oklahoma City. Esse jogo vai ser em New Orleans, às, deixa eu ver que horas, 11 da noite, horário de Brasília também, não vai ser televisionado, mas se você paga a NBA aí, se você entrar no site online, dá pra ver esse jogo. Vai ser muito legal. Amanhã comentaremos como foram esses jogos, principalmente, vou cravar aqui, hein? A vitória do Lakers. Vai ganhar, mentira, não vai ganhar, não. Essa já é subliminada, problema. Tá difícil. Mara, você não tá entendendo como difícil tá de torcer pra esse time, sério. Se a gente fosse comparar com um clube de futebol, poderia ser qual? Eu acho que pior que o Vasco. Porque é o Vasco. Não, é sério. É porque o Vasco exagera também. É que o Vasco, pelo menos, não ficou sem perder 9 rodadas. Como no basquete não tem empate, é o Lakers perde, entendeu? Acho que em vez de empatar, perde. Mas, tá. Você acha que o Lakers pode perder as 9 rodadas seguidas, assim? Do jeito que tá, meu amigo. Lakers pode virar o próximo Knicks. Ó, na temporada passada, tava pau a pau ali. O Lakers foi o segundo a escolher no draft. Ou seja, foi o segundo pior time. Então, do jeito que tá, acho que é o time pra se esperar na temporada que vem, com uma reza brava aí, com apoio, pensamento positivo de todo mundo. Todo mundo gosta do Lakers, eu tô vendo nos rostos de todo mundo aqui na bancada. Bom, aí a gente vai falar muito mais de NBA, vamos falar agora de outro esporte com o vôlei, Luciano. Luciano, não estava preparado para falar do vôlei agora. Eu tô falando de NBA aqui, eu falo, eu dou palpite, eu falo que o Lakers é o melhor time do mundo, que o Lakers é uma maravilha, e aí Cruzeiro conquistou no último sábado o bicampeonato do Mundial de Interclubes de Vôlei. A equipe mineira venceu o time russo Zenit por 3-7-1. O Cruzeiro despachou os russos e soltou o grito de bicampeão mundial no ginásio Divino Braga, em Betim. Em 2013, no mesmo local, a equipe celeste conquistou o título sobre Lokomotiv Novosibirsk. Também na Rússia. Não, só pra comentar desse jogo, eu acho que todo mundo esperava que o Cruzeiro ganhasse, porque, enfim, eu acho que o Cruzeiro só perdeu pro Zenit mesmo na primeira fase, e o Cruzeiro tava massacrando nos outros jogos. Era 3-0, no máximo 3-1 quando dava uma bobeira. E ainda jogando em casa, o fator torcida foi muito importante pro Cruzeiro. Só esse pequeno breve comentário. O Cruzeiro que tem o Wallace, né? Sim. É o Wallace. E o jogo Leal, o Leal fez 22 pontos no jogo. Sim, o cara destruiu. Joga muito. Bom, já que você deu esse breve comentário, eu aproveito esse gancho para você falar sobre outro esporte, o tênis. Olha, vai que você eu pensando num comentário assim sobre o tênis, né? Federer. Os jogos deles são muito diferentes. Mas em questão de conquistas, você acha que ele pode chegar ou não? Eu acho que o Diogo supera. Questão de semanas no top 1, né? Eu acho que supera. Mas em número de grandes, você acha que não? Não sei. É difícil, né? É porque é muito difícil. O Federer joga de um jeito muito clássico e o Diogo é muito mais... joga muito mais palhaço, né? Enfim, o jogo dele, ele consegue jogar sério ao mesmo tempo que ele interage com outro jogador, com um árbitro, com a plateia. Enfim, eu acho que o Diogo supera, sim, o Federer. Apesar dos estilos serem muito diferentes, né? Tem, por isso que muito, o Diogo não agrada muita gente, pelo estilo de jogo. E a gente vai poder falar que o Diogo é o melhor de todos os tempos? Essa é uma questão difícil. Ah, o Federer é difícil, né? Tipo, falar que... É difícil superar. Sem clubismo, mas assim, pra tirar o Federer Nadal. Sim. Nossa, que clubista! É, eu acho que vocês aprenderam com o apresentador, assim. Sem querer, né, criticar. É, acho que é só da rádio concorrente. É, da concorrente, claro. Concorrente. Com certeza, concorrente. Eu não sou. Não, nem eu. Nem eu. Acho que ninguém, né? A ninguém. Somos todos muito neutros. Eu torço pra ponte, pro Fluminense. Não, esse é outra pessoa que eu não vou falar que é. Oh, mas engraçado que vocês entendem de tênis, hein? Caramba. Nossa. A gente fala que entende, mas não entende. É, vocês estavam só esperando a Maiara vir pra cá, né? Ah, o... Oh, fala mais. Não, acho que eu falei pra ele. A gente tava falando de top 1, não sei o quê. O Bruno Soares, ele é o primeiro brasileiro nas duplas. A gente já teve o Guga e a Marista Bueno. Só que no simples. Nas duplas é a primeira vez que tem um brasileiro em primeiro lugar. A gente comentou isso e foi até legal, né? Porque o Brasil voltou de alguma forma, né? Em dupla, só que não no individual. Brazilian Storm. Voltou ao topo e agora a gente torce para que no individual também volte. Não sei se conta umas perguntas. Eu acho que o Belucci, ele não é que ele joga mal, gente, ele é azarado. O Belucci é igual o Felipe Massa. E o Rubem Barrichello. A gente torce, mas a gente sabe que... Gente, ele caiu só, acho que, 3 vezes esse ano contra o Djokovic, que é o número 1. Isso não é azar, não tem outro nome. Não é azar. Não é azar. O Djokovic é muito melhor que o Belucci. Sim, mas ele cair 3 vezes contra o mesmo cara é azar. Ah, sei lá. Bom, esses comentários de tênis, olha como o tênis rendeu aqui hoje, hein? Está chegando ao fim mais um Arquibancada MAC. Lembrando que estamos no ar de segunda a sexta, às 8h30 da noite. Às vezes dá uma atrasadinha, mas você escuta uma música clássica enquanto isso. Bom, deixa eu dar um tchau, né? Uma despedida aqui para os meus amigos. Pedro Bezzulli, muito boa noite. Obrigado por estar aqui. Boa noite, Tamperini. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite, Flavião aí na produção. Flavão, né? Luciano Lourenço, obrigado por estar aqui também. Boa noite, Tapelina, boa noite, ouvinte, boa noite, Flavão. André Fonseca, muito boa noite para você. Boa noite, Tapelina, boa noite, caros amigos da bancada, boa noite, ouvinte. É isso, né? É isso, muito mais. E a nossa menininha aqui na bancada, Maiara Costa, boa noite para você. E ela é expert em tênis, hein, vocês? O menininha foi só porque eu sou muito alta? Talvez, aí. Olha só, eu fico com 1,52m, por favor. 52,5m. Desculpa. Maior a nossa garota aqui, gigante. Muito obrigada. Boa noite pra você. Boa noite, Tapeline. Boa noite, pancada. Boa noite, querido ouvinte. E até a próxima. Sempre agradecendo também a nossa produção técnica do Flavão, do Flávio Rangel. Muito boa noite a todos.